YC299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Na Educadora, agora são 10 horas. Na Educadora, Memória do Rádio. Memória do Rádio, uma retrospectiva de músicas, fatos e personagens que fizeram a história do rádio no século XX. Produção e apresentação, Tefilino Neto, que está chegando para falar de saudade. Falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Ouvintes, boa noite. Quando se fala em grandes compositores desaparecidos, o nome do mineiro Geraldo Teodoro Pereira passa despercebido até mesmo dos interessados em música popular brasileira. Geraldo Pereira, no entanto, é uma das figuras mais importantes da música popular do Brasil. Criado desde os 2 anos de idade em contato com a gente dos morros e dos subúrbios do antigo Rio de Janeiro, o mineiro Geraldo Pereira surgiu no rádio e na música nos primeiros anos da década de 40. Sua estreia no disco acontece aos 21 anos, quando, em 1939, o cantor Roberto Paiva grava dele o samba Se Você Sair Chorando. Pelo título de sua primeira gravação, podemos perceber que, a exemplo de Noel Rosa, Ismael Silva, Lupicínio Rodrigues e outros compositores de sua época, a temática de Geraldo Pereira também estava ligada ao amor desfeito. Não é que ele explorasse só este tema em suas composições. Porém, o romance da separação foi explorado com inteligência, e muita inteligência, ouvintes, pelo mineiro Geraldo Pereira. Fazendo barulho, até com a própria polícia brigou. Vivia do jogo e quando perdia, só mesmo moando, arrastava pandeiro. Acabava com samba, parece mentira, Pedro endireitou. Do morro, mulher disputada que quando ia ao samba saía pancada, ao Pedro dos Santos deu seu grande amor. E ele trocou o revólver que usava, fingindo embrulho por uma marmita, e sobe o pedregulho de noite cansado do seu batedor. Pedro dos Santos vivia no morro do pedregulho, quebrando boteco, fazendo barulho, até com a própria polícia brigou. Vivia do jogo e quando perdia, só mesmo acabava com samba, parece mentira, Pedro endireitou. Música. deixou o seu mulato só porque sofreu um desacato. Ficou pacato de fato, não fazia mais asneira. Seu ideal hoje é muito diferente, mas antigamente dizia todo mundo que era o tal Valente lá do Morro de Mangueira. E era um caso encrencado dos diabos pra se endireitar. Só pensava em brigar, mas depois veio a regeneração. Que transformação! Perdeu o cartaz porque andou procurando evitar uma questão antiga. E só por isso ela partiu sem briga do seu barracão. A mim não interessa, essa foi sua conversa e o mandou andar. E foi morar com outro mulato bamba do lugar, que sabe honrar o seu nome, que gosta de samba e chuta muamba na encruzilhada, e que pratica boxe e joga futebol e anda em batucada. Deixou o seu mulato só porque sofreu um desacato. Ficou pacato de fato, não fazia mais asneira. Seu ideal hoje é muito diferente, mas antigamente dizia todo mundo que era o tal Valente lá do Morro de Mangueira. E era um caso encrencado dos diabos pra se endireitar. Só pensava em brigar, mas depois veio a regeneração. Que transformação! Perdeu o cartaz porque andou procurando evitar uma questão antiga. E só por isso ela partiu sem briga do seu barracão. A mim não interessa, essa foi sua conversa e o mandou andar. Foi morar com outro mulato bamba do lugar, que sabe honrar o seu nome, que gosta de samba e chuta muamba na encruzilhada, e que pratica boxe e joga futebol e anda em batucada. Começamos o programa com músicas do compositor Geraldo Pereira e cantadas por dois nomes que, por certo, não são conhecidos do grande público. De início tivemos a irmã de Bete Carvalho, a cantora Vânia Carvalho, com o samba Pedro Pedregulho. Depois escutamos a irmã de Chico Buarque de Holanda, Cristina Buarque, cantando Sinhá de Rosinha e Geraldo Pereira. Em que pese, neste programa, ouvinte, Geraldo Pereira ter sido apresentado aqui por duas vozes femininas, Vânia Carvalho e Cristina Buarque, o primeiro intérprete de Geraldo Pereira foi o sambista Roberto Paiva, que não chegou a fazer grande sucesso com seu trabalho, pois foi com Ciro Monteiro que Geraldo alcançou popularidade. E os maiores sucessos de Geraldo foram todos interpretados por Ciro Monteiro. Porém, por ocasião do aparecimento dos long plays no Brasil, entre as décadas de 50 e 60, o cantor Roberto Silva foi quem mais divulgou o samba de Geraldo Pereira. Nega, vem cá, vem ver só como é que seu nego ficou depois do tal de alegria que você me deixou. Quem me conhece passa por mim jogando piada, sorrindo. Você está ficando acabado e você está sumindo. Nega, vem cá, vem ver só como é que seu nego ficou depois do tal de aneguinha que você me deixou. Quem me conhece passa por mim jogando piada, sorrindo. Você está ficando acabado e você está sumindo. Você foi embora criança, minha alma ficou quase louca.

maneira, te dou meu barraco, eu te dou meu boteco, que eu tenho no morro de Mangueira. Comigo não há embaraço, vem que eu te faço meu amor, a rainha da escola de samba, que o teu preto é diretor. Quatro paredes de barro, telhado de cinco, a tua missão. Só tua escurinha quem está faltando no meu barracão. Sai disso, bobinha, e nessa cozinha levando a pior. Lá no morro de boi, no samba, te ensina a ser bamba, te faça maior. Ah, escurinha, tu tem de ser minha de qualquer maneira. Te dou meu barraco, eu te dou meu boteco. Tenho no morro de Mangueira, comigo não há embaraço. Vem que eu te faço meu amor, a rainha da escola de samba, que papá é diretor. Quatro paredes de barro, telhado de cinco assoalhos do chão. Só tua escurinha quem está faltando no meu barracão. Bobinha, e nesta cozinha levando a pior. Lá no morro eu te ponho no samba, ensina a ser bamba, te faço a maior. Ah, escurinha, tu tem de ser minha de qualquer maneira. Te dou meu barraco, eu te dou meu Mas olha só o pessoal que bonito. Olha o pedaço que acabou de chegar. Agora sim, o pessoal, uma chegada dançador no nosso samba tem que melhorar. Ah, mas olha só o pessoal que bonito. Olha o pedaço que acabou de chegar. Agora sim, o pessoal, uma chegada dançador no nosso samba tem que melhorar. Temos flauta, cavaquinho e violão, temos bandeira. Para fazer a marcação temos espaço no terreiro pra sambar e uma noite linda de luar. Agora acaba de chegar a bonitona, requebrando pra lá e requebrando pra cá. Cadê o moço? Cadê o dono dessa dona? Se não dá, vão me atracar. Olha o pedaço que acabou de chegar. Agora sim, o pessoal, uma chegada dançador, o nosso samba tem que melhorar. Temos flauta, cavaquinho e violão, temos bandeira. Para fazer a marcação temos espaço no terreiro pra sambar e uma noite linda de luar. Agora acaba de chegar a bonitona, requebrando pra lá e requebrando pra cá. Cadê o moço? Cadê o dono dessa zona? Se não dá, vou me atracar. Ouvinte, a voz que vocês acabaram de escutar é do cantor Blackout interpretando Chegou a Bonitona, de Geraldo Pereira, que também assina o samba Escurinha. Nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1918, e falecido no Rio de Janeiro, em 1955, Geraldo Teodoro Pereira deixou mais de 100 músicas, e muitas delas são atuais. E para quem não conhece, ou mesmo não se recorda, é bom lembrar que nos anos 40 e 50, Geraldo Pereira já falava em caderneta de poupança em suas letras, como vocês vão ouvir agora desta gravação. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a papai do céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinho de papel. Papel, só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a papai do céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinho de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco e tiro tudo pra gente gastar. Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta se você Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro. Ah, papai do céu, quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, tô de amor e sossego, vou ao banco e tiro tudo pra gente gastar. Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Se duvidar. Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta como adoro a papai do céu. Quero seu amor, minha sozinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, de amor e sossego, vou ao banco e tiro tudo pra gente gastar. Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Se duvidar. Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta como adoro a papai do céu. Quero seu amor, minha santinha, mas eu não quero que me faça de bolinha. Oi, de papel. Você diz que é patriota, mas seu charuto preferido é o cubano. Esquece que na Bahia, que hipocrisia, há o charuto baiano. Você diz que é patriota, sua bebida é de marca escocesa. Não bebe nossa cachaça e ergue a taça com a champanhe francesa. Seu carro é americano, seu queijo é holandês. Seu azeite vem da Espanha, o seu vinho é português. Dentro do seu palacete só se fala inglês. Dentro do seu palacete só se fala inglês. Não topa o nosso samba, não gosta de pandeiro. Veste um tecido nosso, diz que é do estrangeiro. Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro. Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro. Seu queijo é holandês, seu azeite vem da Espanha, o seu vinho é português. Dentro do seu palacete só se fala inglês, dentro do seu palacete só se fala inglês. Não topa o nosso samba, não gosta de pandeiro. Veste um tecido nosso, diz que é do estrangeiro. Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro. Foi falar mal do que é nosso, diz que é brasileiro. Depois de Bolinha de Papel, que vocês acabaram de escutar com Os Anjos do Inferno, escutamos também o próprio Geraldo Pereira, que era cantor razoável e decidiu fazer algumas criações ou gravações nos anos 50. E aí ele apareceu recordando Falso Patriota, que é um samba de autoria de Davi Raul e Vitor Simon. Compositor versátil, conforme revela sua obra, Geraldo escreveu um repertório que permanece atual e sendo disputado pelas novas gerações. Agora mesmo, vamos ouvir duas criações que são dois extremos da obra de Geraldo Pereira. Um samba-canção de estilo Fossa, cantado por Cristina Buarque de Holanda, e um samba típico de sua época, ouvinte, numa das melhores interpretações feitas por um paraibano chamado Jackson do Pandeiro. Ouçam com atenção e depois façam suas conclusões. Desde o dia em que passei, numa esquina pisei um espaço. Dentro no samba meu corpo tá duro, desde eu procuro a cadência e não acho. Meu samba, meu verso, não faz sucesso. Há sempre um porém, boa gafieira, vivo a noite inteira, no fim não dou sorte com ninguém. É, mas eu vou num canto, vou num pai de santo, e tiro qualquer dia. Que me dê um espaço, um pano de erva, e uma dia. Está Brasil endireço, senhor, seu conheço, me deu há 3 dias. Uma zela é batata, diz tudo na idade, é uma casa em Caxias. Chuta, vã! É mais um dia em que passei, numa esquina pisei um espaço. Entro no samba, meu corpo está duro, vem que procura cadência e não acho. Ai meu samba, meu gesto, não faço sucesso, acendo um porém, rua da fieira, fico a noite inteira, no final trouxe sorte por ninguém. É, mas eu vou num canto, vou num pai de santo, pedir qualquer dia, que me dê um espaço, um banho de erva e uma guia. Está aqui me direito, senhor, que eu conheço, me deu há 3 dias. Uma gelé é batata, que estudo na idade, é uma casa em Caxias. Vambora! Está ouvindo na Educadora Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção e apresentação, Fertilino Neto, que está de volta para falar de saudade. Vamos falar de saudade, eu hoje estou para chorar. Vamos falar de saudade. Foi na adolescência que Geraldo Pereira passou a compor samba sincopado, isto é, samba com uma acentuação diferente, uma parada, uma espécie de síncope. Porém, sua primeira composição gravada só aconteceu em 1939, que foi o samba Se Você Sair Chorando, de parceria com Nelson Teixeira. No ano seguinte, 1940, Geraldo Pereira compôs de parceria com Wilson Batista o samba de breque Acertei no Milhar, gravado por Moreira da Silva,

fiz pra desfazer. Porque meu coração não é fingido, não é não. E precisa muito de você, pode ser. Compositor de muitas experiências amorosas, Geraldo Pereira, quando criou A Acertei no Milhar, vivia com Isabel, musa inspiradora de muitos de seus sambas, entre eles Acabou a Sopa, gravado também em 40, e que marcou o início de sua amizade com Ciro Monteiro, que logo se tornaria um de seus mais fiéis intérpretes e o principal ouvinte, divulgador de suas obras. Nos anos seguintes, diversas músicas suas foram gravadas por cantores de destaque, entre eles este que vai aparecer agora. De madrugada voltei do baile na certa de encontrar minha amada. Achei a janela aberta e as portas. Quero esquecer, mas não posso. Tive um pouco de remorso. As horas já eram mortas. Entrei e verifiquei toda a casa. Meus ternos já eram cinzas e meu violão era fraco. Bati na janela da vizinha. Oh, dona Estela, me diga pra onde foi Floresdela. A vizinha respondeu, quando notei a fumaça, bem que eu disse, oh, Floresdela, não é coisa que se faça. Ela contou-me chorando que me viu nos braços de outro alguém. Oh, meu vizinho, a razão dá se alguém tem, botei fogo também. Verifiquei toda a casa. Meus ternos já eram cinzas e meu violão era brasa. Bati na janela da vizinha. Oh, dona Estela, me diga pra onde foi Floresdela. A vizinha respondeu, quando notei a fumaça, bem que eu disse, oh, Floresdela, não é coisa que se passa. Ela contou-me chorando que lhe viu nos braços de outro alguém. Oh, meu vizinho, a razão dá-se a quem tem, botei fogo também. Eu fui buscar uma mulher na roça que não gostasse de samba e nem gostasse de troça. Uma semana depois que aqui chegou, mandou vestir para os cabelos e as unhas dos pés pintou. Foi dançar na gavieira e até hoje não voltou. Ela não tinha um vestido, um sapato que se apresentasse, eu comprei. Chegou toda errada, fala, não sabia, fui eu que ensinei. Perdi muito tempo, gastei meu dinheiro, fui tão longe à toa. Mas já vi que sou muito infeliz, a melhor eu vivia sem patroa. Eu fui buscar uma mulher na roça, que não gostasse de samba, e nem gostasse de troça. Uma semana depois que aqui chegou, mandou estirar os cabelos e as unhas dos pés pintou. Foi dançar na gavieira e até hoje não voltou. gato que se apresenta, eu comprei. Chegou toda errada a falar, não sabia o que eu ensinei. Perdi muito tempo, gastei meu dinheiro, pois não manja noa. Moja vi que sou muito infeliz, a melhor eu vivia sem patroa. Eu fui buscar uma mulher na roça, que não gostasse de fruta, e nem gostasse de troca. Uma semana depois que aqui chegou, mandou este para os cadernos e as unhas dos cães pintou. Foi tentar na gatinheira e até hoje não voltou. Nelson Sargento recordou de Geraldo Pereira, até hoje não voltou. Já Batista de Souza, outro intérprete também de música popular muito famoso, recordou Onde Está Florisbella. Mineiro de Juiz de Fora, Geraldo Teodoro Pereira só chegou a cursar o primário, ouvintes. Quando desembarcou no Rio de Janeiro, ainda adolescente, passou a compor sambas para a Escola Unidos de Mangueira, hoje extinta. Foi quando ele conheceu os bambas do samba e aprendeu violão com Cartola e o compositor Aloysio Dias. Aos 18 anos, Geraldo Pereira deixou o morro para viver no subúrbio de Engenho de Dentro, onde passou a compor sambas. Seu presidente, sua excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai ficar barato. Agora o pobre já pode comer. Seu presidente, pois era isso que o povo queria. O Ministério da Economia parece que vai resolver. Seu presidente, graças a Deus não vou comer mais gato. Vale de vaca no açougue amado. O meu amor, eu já posso viver. Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo, porque já vi que não há mais perigo. Ela de fome já não vai morrer. A vida estava tão difícil que eu mandei a minha nega bacana meter os peitos na cozinha da madame em Copacabana. Agora vou buscar a nega porque gosto dela pra cachorro. Os gatos é que vão dar gargalhada de alegria lá no morro. Seu presidente, sua excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai ficar barato. Agora o pobre já pode comer até encher. Seu presidente, pois era isso que o povo queria. O Ministério da Economia parece que vai resolver. Seu presidente, graças a Deus não vou comer mais gato. Carne de vaca no açougue é mato. Ô meu amor, eu já posso viver. Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo, porque já vi que não há mais perigo. Ela de fome já não vai morrer. A vida estava tão difícil que eu mandei a minha nega bacana meter os peitos na cozinha da madame em Copacabana. Agora vou buscar a nega porque gosto dela pra cachorro. Os gatos é que vão dar gargalhada de alegria lá no morro. Gostei da cabocla batida, fiz uma casinha de zinco e madeira. Pro resto da vida com ela viver. Um ano depois estava o nosso leito todo destruído e nosso amor desfeito. E nós fomos a sofrer. Ela tem chorado e eu tenho sofrido. Embora magoado porque fui traído. Não vivo com ela, mas sou seu amigo. pois viver com ela, que perigo. Chorado e eu tenho sofrido, embora magoado com que fui traído. Não vivo com ela, mas sou seu amigo, pois viver com ela é perigo. Um dia gostei da cabocla faceira, uma casinha de zinco e madeira. Pro resto da vida com ela viver. Um ano depois estava o nosso leito todo destruído e nosso amor desfeito. E nós dois a sofrer. Apesar do grande compositor que foi, Geraldo Pereira, para sobreviver, empregou-se, ouvintes, na Prefeitura do Rio de Janeiro, trabalhando como motorista de caminhão da limpeza urbana. Emprego este que manteve por toda a vida. E era nas horas de folga que ele compunha seus sambas sincopados e ainda fazia apresentações em programas de rádio, cantando suas composições ou de colegas, também compositores de seu tempo. E para quem não conhece ou mais não se lembra de Geraldo Pereira, aqui está ele, recordando um outro sucesso de seu repertório. Você anda sumida lá da gafieira, por onde é que você tem andado? Você não aparece desde quinta-feira. Tenho saudade do seu requebrado, a raça tem sentido muita diferença. Ai, você não sabe a falta que faz, o baile só é bom com a sua presença. Você lá é a dama de maior cartaz. Pois você anda sumida lá na gafieira, por onde é que você tem andado? Você não aparece desde quinta-feira. Tenho saudade do seu requebrado, a raça tem sentido muita diferença. Ai, você não sabe a falta que faz, o baile só é bom com a sua presença. Você lá é a dama de maior cartaz. Gosto de você porque se diz bilíngue, tanto faz no samba como no swing. Quando você não vai a gente fica mal, porque na gafieira você é a tal. Você porque se diz bilíngue, tanto faz no samba como no swing. Quando você não vai a gente fica mal, porque na gafieira você é a tal. Pois você anda sumida lá na gafieira, por onde é que você tem andado? Você não aparece desde quinta a quarta-feira. Tenho saudade do seu requebrado, a raça tem sentido muita diferença. Você não sabe a falta que me faz, o baile só é bom com a sua presença. Você lá é a dama de maior cartaz. Oi, você anda sumida lá na gafieira, por onde é que você tem andado? Você não aparece desde quarta ou quinta-feira. Tenho saudade do seu requebrado, a raça tem sentido muita diferença. Você não sabe a falta que me faz, o baile só é bom com a sua presença. Você lá é a dama de maior cartaz. Ouvintes, foi o próprio Geraldo Pereira que apareceu recordando Dama Ideal, um samba de Alcebiades Nogueira e Arnaldo Passos, numa gravação realizada em 30 de junho de 1952. Geraldo Pereira é um compositor atual, cuja obra vem sendo resgatada por nomes das novas gerações. Entre seus novos intérpretes estão Chico Buarque de Holanda, João Nogueira, Alcione e Cristina Buarque, entre outros nomes. Aliás, Cristina é quem mais tem revalorizado a música de Geraldo Pereira. Porém, na nova geração, outros intérpretes da MPB também estão cantando Geraldo Pereira. Mas a gravação marcante ou cartão de visita do repertório de Geraldo Pereira foi o samba Falsa Baiana, cuja interpretação ficou a cargo de Ciro Monteiro. Depois disso, outros cantores também fizeram registro deste samba. Porém, o clássico é na voz de seu criador, ou seja, do Ciro Monteiro, o intérprete que fez o primeiro registro. Baiana que entra na roda só fica parada. Não canta, não samba, não pole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra na roda só fica parada. Não canta, não samba, não pole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Oi, que se mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando cai no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima embaixo. Revira os olhinhos e diz eu sou filha de São Salvador, ê, ê, meu senhor. Na roda só fica parada. Não canta, não samba, não mole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Oi, que se mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando cai no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima embaixo. Revira os olhinhos e diz eu sou filha de São Salvador, ê, ê, meu senhor. Oi, que samba bom. Oi, que coisa louca. Eu também tô aí, que é que há? Também tô nessa boca. Muita bebida, mulher sobrando, tem até coisa nesse samba se arrumando. Eu nesse samba vou me acabar. No samba desse vale a pena a gente entrar. Que samba bom, oi, que samba bom, oi, que coisa louca. Mulher sobrando, tem até trouxa neste samba se arrumando. Eu neste samba vou me acabar, no samba desse. cantar que samba bom. Oi, que samba bom. Oi, que coisa louca. Eu também tô aí, que dia. Também tô nessa boca. Ciro Monteiro, ouvintes, e Elza Soares fecharam o programa de hoje. Ciro Monteiro, que recordou Valsa Baiana, clássico do repertório de Geraldo Pereira, e Elza Soares também cantou outro samba dos mais populares de autoria de Geraldo, que foi Que Samba Bom. E aqui encerramos o Memória do Rádio, que estará de volta amanhã, a partir das 22 horas, aqui na Educadora. Até lá. A Educadora apresentou Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção, apresentação e supervisão geral, Perfilino Neto. Participação especial, Antônio Carlos Santos. Gravação, edição e montagem, José Silva. Direção, Washington Barbosa. Gerência de operação e gravação, Djalma Bahia. Direção-geral do IRBEB, José Américo Moreira da Silva. A grade de programação da Educadora FM apresenta atualmente muitos programas informativos musicais. Educadora Jazz e Tal, Brasileirança, Música dos Mestres, Encontro com o Chorinho, Outros Baianos, Memória do Rádio, são alguns deles. Encontro com o Chorinho, que está no ar há mais de 10 anos, foi considerado um dos melhores programas musicais do mundo. O programa recebeu o prêmio outorgado pela Rádio de Xangai, que o escolheu entre 130 outros programas similares de diversos países. Na semana do seu aniversário, a Educadora homenageia você, seu parceiro mais fiel. ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEB. Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Hora Certa. Apoio Copi Arte. 25 anos fazendo bem feito. Aberta também aos domingos e feriados. Copi Arte. Tricampeã Top of Mind. Na Educadora são 11 horas e 1 minuto. Olá, um bom final de noite para você na sintonia da 107,5, sua Educadora FM. ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia.